uma grande tecelagem. Máquinas imensas estão trabalhando incessantemente, manuseadas, cada uma delas, por um único operador. E as máquinas produzem tecidos de uma maneira febril. É uma coisa incrível. E as máquinas não param de produzir. Fios vêm de todas as direções e formam tecido ali na frente, que é bobinado, uma coisa linda do engenho humano. E um funcionário novo, um rapazinho, foi contratado para trabalhar numa daquelas máquinas. E o técnico lhe disse o seguinte: olha aqui, tudo que você tem que fazer é ficar observando o andamento da máquina. Ela faz tudo sozinha. Mas se você perceber que há algum fio arrebentado, que algum fio está embaraçado, você aperte a campainha e o técnico especializado virá imediatamente e resolverá o problema. Ah, sim, senhor, sim, senhor. E aquele jovem, todo feliz com aquele emprego, ficou ali, observando aquele tear imenso, com muitos e muitos fios que seguiam na mesma direção e formavam o tecido ali na frente, que depois era enrolado em grandes bobinas. Que máquina linda, que precisão, que coisa incrível! Puxa vida! Foi quando ele observou que os fios começaram a embaraçar. Quando ele notou que os fios estavam embaraçando, imediatamente ele colocou o dedo na campainha e bim! Aí o técnico especializado, o único que sabia trabalhar com aquela máquina imensa, veio correndo, parou o tear e imediatamente foi desembaraçando os fios e colocando tudo em ordem novamente. O rapaz, que era bastante inteligente e vivaz, observou como que o técnico tinha feito aquilo e achou fácil, muito fácil. Então o técnico pôs novamente o tear para trabalhar e novamente aquela máquina imensa estava produzindo tecidos finos, trazendo todos os fios simultaneamente num trabalho milimetricamente calculado, produzindo imensas bobinas de tecidos. E o moço estava ali, todo contente, olhando a máquina trabalhar. Puxa, que trabalho fácil esse daqui, vou ganhar o meu salário mole, mole, mole. Foi quando ele olhou que os fios começaram a embaralhar. Aí o que ele fez? Ao invés de apertar a campainha e chamar o técnico especializado, ele foi lá, apertou o botão e o tear parou. Aí ele olhou todos aqueles fios embaraçados, se lembrou como que o técnico tinha feito e disse: é moleza, deixa comigo. E ele foi mexendo e desembaraçando, e mexe fio pra cá e fio pra lá, e passa por cima, passa por baixo, e mexe, e vai e volta. Ah, esse fio daqui, esse fio é dali, esse daqui é aqui. E ele foi, e o fio foi enrolando no corpo dele, foi enrolando nas mãos dele, foi enrolando no pescoço, e de repente aquele jovem estava todo enrolado com os fios daquele tear, totalmente embaraçado e perdido, amarrado. Aí ele ficou com vergonha: como é que eu vou pedir socorro agora? E ele foi tentando se desembaraçar, sair daquele enrosco, e foi se enrolando mais ainda, e começou a suar frio. E ele pensou: que vergonha, e agora? Se o técnico chegar aqui, é capaz de mandar embora, que prejuízo que eu estou dando. E ele foi ficando desesperado e não tinha coragem de apertar o botão para chamar o técnico. Ele falou: não, eu saio dessa sozinho, eu saio dessa sozinho. E foi se enrolando cada vez mais e estava parecendo uma múmia, todo enrolado da cabeça até os pés, a maior confusão. Ora, o técnico especializado observou que aquele tear, o número 7, não estava funcionando. Então, o técnico foi até lá para saber o que estava acontecendo e encontrou o moço completamente enrolado. No primeiro momento, o técnico riu e foi ajudando o moço a se desembaraçar. E o moço foi sendo desembaraçado e finalmente estava livre. Aí o técnico pegou os fios, desembaraçou o restante, colocou cada linha no seu devido lugar e, antes de ligar outra vez o tear, ele perguntou para o moço: "Por quê que você fez isso?" E o moço, sem graça, encabulado, disse: "Ah, eu achei que eu podia resolver." "Você achou que podia resolver, mas olha a confusão que você fez, o estrago e o prejuízo. Centenas de metros de tecidos deixaram de ser fabricados por tua culpa. O que você acha que você merece?" "Puxa, por favor, me perdoa, pai. Eu tentei fazer o meu melhor." E o técnico especializado disse: "O seu melhor é chamar por mim cada vez que tiver um problema. Entendeu?" Ele disse: sim, senhor, o senhor me desculpa." "Sim, desculpa, mas a próxima vez, chame por mim." "Sim, senhor." Aí o técnico especializado ligou o tear e a máquina continuou produzindo perfeitamente conforme tinha sido projetada. Você sabe o que acontece? Muitas e muitas vezes nós ficamos embaraçados com os problemas da vida. E nós achamos que, devido à nossa própria experiência, inteligência, capacidade, vamos conseguir resolver o problema. Mas o que geralmente acontece é que nós ficamos cada vez mais enroscados, embaraçados e amarrados. Se você está com a tua vida completamente enrolada e não sabe mais o que fazer para resolver o seu problema, não fique com vergonha, não. Chame o técnico especializado na vida, aquele que projetou tudo para funcionar perfeitamente e que está também no número 7. É Deus. Clame o socorro de Deus. Não tenha vergonha, não importa quem você seja. Só Deus, através de Jesus Cristo, pode resolver o seu problema e te ajudar. Para que é que você vai continuar se debatendo aí com este problema, se debatendo nessa angústia, nessa tristeza, vivendo preocupado, preocupada, em grande desespero? Basta você acionar a ajuda do Todo-Poderoso. Sabe o que Jesus Cristo disse? Ele disse assim: "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Então você tem que ter bom ânimo para chamar a ajuda do único que venceu o mundo e que tem poder para te ajudar. E ele mesmo diz: "Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis." Você nunca ouviu aquela palavra: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará"? Pois bem, além desta palavra que você já conhece, há uma outra escrita no Salmo de número 55, versículo 22, que diz assim: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado." Não tenha vergonha, não. Clame pelo nome de Jesus. Clame o socorro de Deus. Jesus Cristo disse que quem busca, acha, e qualquer que pede, recebe. Por que você vai continuar enrolado, enrolada nesta situação, se embaraçando cada vez mais na vida, quando é tão fácil clamar a Deus através do doce nome do Senhor Jesus? Quer experimentar? Você está com a sua vida enrolada? Está com problemas difíceis e não consegue resolver sozinho, sozinha? Então experimente. Agora mesmo, fale diretamente com o Pai, não se esqueça disso. Peça com fé e termine a oração dizendo: Pai, tudo isso eu te peço e já te agradeço, no nome do maior especialista do universo, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.